7 e em Caporã, na rua Osni Vitalino da Rocha, em frente ao Bradesco. Número para contato 083-99375-3182. Marque esse dia. Sorteio da Cesta Básica Pai e Filho, dia 8 de junho. Cesta Básica Pai e Filho, a melhor da região. Cuidar bem da saúde com amor. Neste mês de maio, na Policlínica Dori Medicina, com valores reduzidos, traz especialidades como clínico geral, cardiologista, dermatologista, pediatra, ginecologista, endocrinologista, otorrino, reumatologista, gastro, ultrassonografias toda quarta-feira pela manhã, exames laboratoriais a partir de R$ 5, todos os dias, com realização de holter e toxicológico. Venha pra melhor, a Policlínica da sua família, Policlínica Dori Medicina, localizada na rua Presidente João Pessoa, Centro, em frente aos Correios. Fone WhatsApp 0800-232-0636. Conforto, credibilidade, médico. A Geótica quer demais, é o grande amor da cidade, a Geótica quer mais você. Geótica é demais, o grande amor da cidade. A Geótica é mais você, conforto e qualidade, menor preço, maior prazo, excelente atendimento. A Geótica de Alhandra está com novidades. Toda a coleção Ana Hickman, Burguê, Speedo e mais armações nacionais importadas. E um expositor repleto de óculos solar para você ter proteção neste verão. Tudo o que você precisa está na Geótica, no Shopping Alhandra, ao lado do Bradesco. E tem mais, se você estiver com seu exame de vista na mão, você vai na Geótica e ganha 30% de desconto na hora. Eu falei 30% de desconto na hora. E todas as sextas-feiras, doutora Socorro Melo, uma das melhores oftalmologistas, atende você na Geótica. Alhandra está de parabéns porque tem a melhor de toda esta região. Geótica, Shopping Alhandra, ao lado do Bradesco. Atenção, Alhandra, sua moto quebrou? É só ir em Quequel Motos em Alhandra, onde você vai encontrar grandes promoções para você. Trabalhamos com peças e acessórios e ainda aquela mão de obra que Quequel Motos sabe fazer. Lembrando, aceitamos todos os cartões de crédito, dinheiro e Pix. E lembrando, a promoção continua. A cada 10 troca de óleo, a 11ª é totalmente grátis pra você. O nome é Quequel Motos. Loteamento Jardim de Alhandra. Excelente localização no bairro da Caixa d'Água. Lotes a partir de R$ 280 mensais. Loteamento Jardim de Alhandra. Obras já em andamento. Ligue agora 83 9 99 79 72 49. Loteamento Jardim de Alhandra. Garanta já o seu lote. Estande de vendas no local. Realização Novaes Mendonça e São Miguel Empreendimentos. Quatro e 39. 87,9 FM. Tá na nossa. 87. Tá legal. 87,9. A perfume, sono e chandon, loucuras de amor.

Luana Lira, Beauty, você agora no estúdio além dos serviços de beleza. Agora você pode contar com uma loja física de maquiagem e cosméticos com um atendimento totalmente personalizado, localizado no Oiteiro, próximo ao Colégio Renato. Serviços de maquiagem profissional, social, noivas e debutantes, design personalizado, micropigmentação fio a fio, epilação na cera em gel, limpeza de pele, alongamento em gel, alongamento em cílios, penteados, cortes e escova. Tudo isso em Luana Beauty. Unicorn is the uniform you put on. Eyes on you when you perform. Eyes on I when I put on. Mastermind. Mãe, você não se lembra, mas eu não esqueci das tuas orações. No Dia das Mães, queremos homenagear todas as mães incríveis que são nossas clientes. Seu apoio e confiança significa muito para nós. Feliz Dia das Mães. Homenagem do Laboratório Fleming de Alhandra. Deus abençoe o meu filho, para que ele cresça no caminho do amor. Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa com a cabeça quente. Em Alhandra, você tem o Hortifruti Senhor Antônio, onde você encontra frutas e verduras. Eu falei Hortifruti Senhor Antônio. Então não fique de fora dessa. Venha aproveitar as nossas grandes promoções. Estamos localizados na rua Nossa Senhora da Assunção, no centro. Temos preço, qualidade e aquele atendimento especial. Temos frutas e verduras selecionadas na hora, que você só encontra aqui no Hortifruti Senhor Antônio. Venha nos fazer uma visita. E ainda fazemos delivery pelo fone 083-991-9798-26. Tadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira. Hoje tem forró, tem piseiro, você dançar. Em Alhandra, você conta com o Ponto do Espetinho. Drinks, bebidas, refrigerantes e diversos sabores de espetinho. Bom atendimento, ambiente agradável para você e sua família. E espaço kids com pula-pula. Ponto do Espetinho funciona de quinta a terça-feira, a partir das 5 da tarde, no centro de Alhandra, na Avenida Presidente João Pessoa, ao lado da Prefeitura. Telefone WhatsApp 83 99646-9382. Organização Carlinhos e Família. Você poderia estar bem melhor. O melhor pra que essa cidade tem. Alô, você! Faça uma visita ao restaurante Prato Cheio, na praia Marina do Abiaí. A melhor peixada da região. Temos o melhor preço e melhor sabor. Lembrando, o restaurante Prato Cheio na praia é aberto todos os dias. E também temos o restaurante Prato Cheio em Alhandra, na Travessa Rosimiro Ferreira, em frente à rádio Alhandra FM. Para mais informações, ligue fone WhatsApp 083-99685-9774. E o fone para contato do restaurante Prato Cheio em Alhandra é o 083-99903-1132. Organização Irmã Cícera. Mas não, vou te prender, mas não. Bota junto. Serralharia Mova Alhandra. Esquadrilhas, espelhos, vidros em geral, alumínios, ferro e aço para construção, portões em geral, janelas. A diferença da Serralharia Mova Alhandra é a credibilidade e compromisso na entrega, numa organização João Gilberto. Ligue agora ou mande o zap 99104-9212, aceitando todos os cartões de crédito. Boleto. E o Pix, Zé Ralharia Nova Alhandra. Essa você pode confiar. Qual será a sensação que ela sente se olhar no espelho? Atenção, atenção, Alhandra e região. A Cervicar em Alhandra, em frente ao Hospital Municipal, traz grandes promoções para você. Temos bateria a partir de R$329. Amortecedor dianteiro Celta e Classic, R$449. E o traseiro, R$329 o par. A troca de óleo a partir de R$85,99. Fazemos também serviços de direção hidráulica e elétrica, serviços de motor e a diesel e ainda serviços elétrico e mecânico em geral. Organização Severo e Família. Arraste o pé e vem-se embora aproveitar as promoções do Esquenta Forró Fiado do Armazém Paraíba. Tem Smart TV de 43 com Bluetooth e comando de voz por R$10,134,90. Smartphone Samsung A05S com câmera de 50 mega é apenas R$10,89,90. Roupeiro seis portas fica por R$10,69,90. Armário de cozinha completo é R$12,38,90. E a sanduicheira é só R$59,90. Vem pro Armazém Paraíba, na loja, no site e no aplicativo. Na Triunfo Móveis, você encontra o que precisa para a sua casa. Móveis, eletros e decorações. Garantimos a melhor qualidade e variedade da região, com preço que cabe no seu bolso. Além de tudo isso, entrega e montagem é totalmente grátis. Aproveite e venha pra Triunfo Móveis. Acesse ao nosso Instagram, @triunfo_móveis, ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 839-9132-2003. Repetindo, 9132-2003. Triunfo Móveis, a sua loja de móveis mais completa da região. O que você precisa aqui tem com conforto e qualidade. Vem correndo pra cá, você também, pra Mega Variedade. Todos volta às aulas na Mega Variedades. Lá você vai encontrar toda a linha de papelaria, cadernos, lápis, tesouras, borrachas, mochilas, estojos e muito mais. Confira nossas ofertas. Lápis de cor Faber-Castell do Grande com 12 cores por apenas R$14,99. Lápis de pintar 12 cores do Grande a partir de R$3,99. Caderno 20 matérias a partir de R$29,99. Mochila escolar de costa a partir de R$29,99 e estojo escolar a partir de R$4,49. Na hora de comprar os materiais escolares do seu filho, o lugar certo é na Mega Variedades. Lá você pode dividir em todos os cartões. A Mega Variedades fica localizada na Rua da Lotérica, ao lado da Farmácia do Trabalhador, no centro de Caporã. Ligue agora 083-99383-3145 ou siga pelo Instagram megavariedades.of. Mega Variedades, qualidade e preço baixo. Baixo, baixo é só aqui na Mega Variedade. 87,9. No ar, em todo lugar. Semana, essas nossas brigas, já já a gente volta. Quando bater saudade, bate recaída, aí você bate aqui na minha porta. Você pode dizer que é o fim, mas só o tempo é que vai dizer. Daqui a pouco vai me dar razão do que eu tô dizendo pra você. Raiva passa, amor não, é perca de tempo, é só discussão. Raiva passa, amor não, quem manda na gente é o coração. Raiva passa, amor não, solução. Raiva passa, amor não. Quem manda na gente é o coração. Raiva passa, amor não. É perca de tempo, é só discussão. Raiva passa, amor não. Quem manda na gente é o coração. Louve CDs, bora João Vitor CDs, Danilo CDs, Pedro CDs. Oitenta e sete vírgula nove. 87,9. Valeu, moçada. Prazer imenso estarmos com vocês. É Radiantes. Beijão pro coração. Vamos ficando por aqui. Vou contar a minha história do meu cavalo Alazão. Era o meu melhor amigo, eu dei o nome Lampião. Por ser destemido, cavalo ligeiro e corajoso, onde ele ia comigo, dado valente era medroso. Fazia o que eu mandava, subia sem cessação, e em toda vaquejada eu era sempre campeão. Fazia o que eu mandava, subia sem cessação, e em toda vaquejada eu era sempre campeão. Mais veloz no meu sertão. Ei, Lampião. Ei, Lampião. Meu cavalo ligeiro, mais veloz no meu sertão. Mas um dia o destino veio a gente separar. Eu estava adivinhando, na pista não entrar. Uma novilha assassina me puxou logo pro chão. Com seus chifres afiados veio em minha direção. Sem defesas ele estava, partiu de lá meu Lampião. A novilha assassina acertou seu coração. Ei, Lampião. Ei, Lampião. Meu cavalo ligeiro, mais veloz no meu sertão. Zelas o meu sertão. Bora Gisele nos teclados Radiantes. Queda de chão. Cinco e sete. Sintonize 87,9. A estação ligada em você. Parece que você não tá beijando como queria beijar. Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar. Porque tá me pedindo pra voltar. Suas amizades, os seus esqueminhas, que você falava e falava que tinha. É isso que cê chama de voltar por cima. Cê deu, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, cê deu. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, machucou, voltou. Parece que você não tá beijando como queria beijar. Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar. Porque tá me pedindo pra voltar. Cadê suas amizades, os seus esqueminhas, que você falava e falava que tinha. É isso que cê chama de voltar. arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou? Cê deu, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou? Cê deu, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou? Voltou. Eu tô ligada. Check isso out. Ah, eu também tô. Tá todo mundo ouvindo. 87,9. A estação ligada em você. Chama na porta, vaqueiro. Cavalo é alazão, estou derrubador de gado. Nunca precisei de uma tristeira do meu lado. Quando abra pra porteiro, logo tô já vai dizendo: esse aí derruba boi, vai comer, vai comer. Cai, cai boi, a plateia aplaudindo. Cai, cai boi, a poeira vai subindo. Cai, cai boi, a plateia aplaudindo. Cai, cai boi, a poeira vai subindo. Potoc, potoc, pode mandar boi. Ei, ei, ei, meu cavalo é estouro. Sua cela é de ouro. Ei, ei, ei, vem no comando da boiada. Tem que respeitar meu cavalo na vaqueirada. Ei, ei, ei, meu cavalo é estouro. Ele é campeão e sua cela é de ouro. Ei, ei, ei, vem no comando da boiada. Tem que respeitar meu cavalo na vaquejada. Puxou forte o fone. Vai no caqueado, avançou. Vai descer, vai trabalhar. Meu vaqueiro da taquera esladeado. O Igor Feitosa, alô, chicletinho. Quando abre a baboteira, logo tô já vai dizendo: essa aí derruba boi, vai comer, vai comer. Cai, cai boi, a plateia aplaudindo. Cai, cai boi, a poeira vai subindo. Cai, cai boi, a plateia aplaudindo. Cai, cai boi, a poeira vai subindo. Potoc, potoc, pode mandar boi. Ei, ei, ei, meu cavalo é estouro. Ele é campeão e sua cela é de ouro. Ei, ei, ei, vem no comando da boiada. Respeitar meu cavalo da vaquejada. Ei, ei, ei, meu cavalo é estouro. Ele é campeão e sua cela é de ouro. Ei, ei, ei, no comando da boiada. Tem que respeitar meu cavalo da vaquejada. Chega na vassoura. Vai, Pedro Militão. Vaqueiro Marizão. Atenção, atenção, Alhandra! Seu carro quebrou, tá precisando daquela manutenção? Passa na KM Autopeças. Lá você vai encontrar promoção de baterias e escapamento em geral. Peças com 10% de desconto à vista. Lembrando que aceitamos todos os cartões de crédito e dividimos em até 10 vezes sem juros. E aceitamos também o Pix. Passa na KM Autopeças. Você vai encontrar peças em geral, serviços e acessório para o seu automóvel. E não para por aí! Estamos com promoção de bateria da Moura, com parcelamento em até 10 vezes nos cartões sem juro. É o melhor preço da cidade. E nas compras dos produtos Mouras, sendo bateria ou óleo lubrificante, o cliente ganha um cupom para concorrer a uma bateria de 60 ampere da Moura. A KM Autopeças está localizada em Nova Alhandra, às margens da PB 034. Organização é dele, Cabeludo. Fone WhatsApp 0839-9339-3450. KM Autopeças. Sempre alguém quando a gente mais precisa. Nas horas mais difíceis sempre perto está. Você pode sempre contar com o Uniplan, o melhor plano de assistência familiar. Plano de assistência familiar integrado. Proteção para a família, nesse pode confiar. Uniplan é sua melhor opção. 24 horas nós estamos de plantão. Melhor plano é o Uniplan. Nas horas mais difíceis quando você precisar, você pode contar com o Uniplan. o melhor plano de assistência familiar. Uniplan, proteção para toda a família. Uma agência bem pertinho de você. Associe-se agora mesmo. Tá movimentando, tá movimentando, Em Alhandra, você tem há mais de 10 anos o melhor provedor de internet da região. Acesse a internet com planos a partir de R$37 e a instalação é totalmente grátis. Na Acesse Internet, você encontra tecnologia fibra ótica, fazendo você navegar com rapidez e qualidade. E o suporte é o mais rápido da cidade. Acesse Internet fica no centro de Alhandra, na rua Presidente João Pessoa, ao lado do Banco do Brasil. Fone WhatsApp 083-991-210813 ou 3513-5596. Acesse Internet, há mais de 10 anos fornecendo internet de qualidade. Sua graça e sua energia, coisa mais linda, vibe surreal. Ô meu compadre, você já está sabendo da novidade que tem em Alhandra? Tô sim, compadre, é o cachorro quente do nego. Disseram que mudou foi tudo, mas mudou pra melhor. Um espaço aconchegante, o pessoal faz as reuniãozinhas lá. Tem café da manhã, compadre, com aquela tapioca deliciosa e aquele cuscuz recheado. E você ainda pode contar com o delivery, é só ligar 99191-6765. Vou repetir, viu? 99191-6765. E é perto de tudo, na principal de Alhandra. Perto do posto de combustível, perto do Banco do Brasil e também perto da comarca. Não é que é verdade, compadre. Eu vou fazer uma visita a esse cachorro quente do nego, compadre. O cachorro quente do nego agora é nota mil, compadre. Opa, compadre, vamos embora fazer uma visita logo a esse cachorro quente do nego. Nilson Calçados, onde você encontra as melhores marcas, melhor preço e maior prazo. Dividimos suas compras em até 10 vezes sem juros, nos cartões de crédito e nas compras à vista, você ganha aquele desconto especial. Nilson Calçados, sua loja de calçados em Alhandra, Rua Presidente João Pessoa, em frente à Igreja à Assembleia de Deus. Atenção, atenção, Alhandra e região. A Óticas Mil está com mais uma promoção imperdível. Óculos completo a partir de R$180. Aproveite, na Óticas Mil, você compra o óculos completo a partir de R$180. Atendimento para exames toda quarta-feira das 8 às 11 da manhã. Óticas Mil, localizada na Avenida Presidente João Pessoa, no centro de Alhandra. Informações 99414-8985. Óticas Mil. Alô, você está pensando em comprar aquela carne de qualidade? Procure Vando da Carne, todos os domingos na Feira Livre de Alhandra. Temos todos os tipos de carne e ainda temos carne moída. E estamos com várias promoções para você, nosso cliente. Aceitamos encomenda e aceitamos todos os cartões de crédito. Ficamos localizados na entrada do mercado público. Mais informações, ligue fone WhatsApp 083-999-81-9081. Organização Bando da Carne e Família. Arthur Supermercados, o lugar certo para você economizar e fazer suas compras. Lá você vai encontrar cereais, laticínios, carne, frutas, verduras e grandes variedades em bebidas e alimentos. Em geral, no Arthur Supermercados, aceitamos todos os cartões de crédito. Você está esperando o que para ir lá em Arthur Supermercados? Lugar de comprar barato, localizado no centro de Alhandra, bem pertinho de você na rua Nossa Senhora da Assunção, por trás do Mercado Público. Público em Alhandra. Maiores informações 3256-1366. Arthur Supermercados, o lugar certo de você economizar e fazer suas compras. Vai e faça uma visita. Organização Arthur e Família. Casado Pão a Mais. Muito sabor e qualidade. Lugar de quem sabe o que faz. Pães e bolos, bolachas, salgados. É Casa do Pão a Mais. Vem pra cá, vem conhecer. Variedade tem aqui. Então venha logo conferir. Casa do Pão a Mais. Os mais deliciosos pães, bolos, bolachas, salgados, queijos, manteiga, leites e frios. Você também encontra cereais, bomboniere, refrigerantes, picolés, sorvetes, produtos de limpeza e muito mais. Encomende pelo número 839-9931-3599. Aceitamos cartões e Pix. O Abílio Paulino, número 114, próximo à Antena da Vivo, por trás da rádio Alhandra FM. Siga-nos nas redes sociais. Organização Adelson e Família. Casa do Pão a Mais. Você está pensando em passar aquela noite agradável num ambiente agradável? Vá para o Afrodite Motel, agora com nova administração. Vá lá e nos faça uma visita. Ficamos localizados no loteamento Centro Alhandra, próximo ao ginásio de esporte Wilson, bem pertinho de você para melhor lhe servir. Temos café da manhã, almoço, jantar e drinks, aberto 24 horas. Afrodite Motel, onde o amor acontece. Saudade, passe a madrugada. quero. Em qualquer lugar. 87,9. Sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. 5:29. Fim. Ela escuta esse solinho, não quer mais parar. E rocha, boy. Parar não, viu? A boizinha fica louca pra dançar. Quando ela escuta esse solinho, ha! Quando ela empina, quando ela mexe, o que ela faz? Um quadradinho. Ai, que delícia, o sobe e desce, bumbum pra trás. Quando ela empina, quando ela mexe, o que ela faz? Um quadradinho. Ai, que delícia, o sobe e desce, bumbum pra trás. Vai! Arrebenta! Chama! Quando ela escuta esse solinho, não quer mais parar. Conhece? Sim. A boizinha fica louca pra dançar. Quando ela escuta esse solinho, vai! Quando ela empina, quando ela mexe, o que ela faz? Um quadradinho. Ai, que delícia, o sobe e desce, bumbum pra trás. Sim. sim, sim. Quando ela empina, quando ela mexe, o que ela faz? Um quadradinho. Ai que delícia, um sobe e desce, bum bum pra trás. Suba lá agora, vai. Que solinho é esse, papai? Arrebenta. Swing legal. É massa mesmo. 87,9. Toca primeiro. Do sucesso. Farmácia Nossa Senhora Aparecida tem o melhor preço, o melhor atendimento e a preferida da cidade. Aqui você encontra tudo, aqui o cliente fica sempre à vontade. Farmácia Nossa Senhora Aparecida tem genéricos e similares, tem produtos com precinhos populares. Farmácia Nossa Senhora Aparecida, para facilitar a sua vida, temos até medicamentos de graça. Farmácia Nossa Senhora Aparecida. Farmácia Nossa Senhora Aparecida tem o melhor preço, o melhor atendimento e a preferida da cidade. Aqui você encontra tudo, aqui o cliente fica sempre à vontade. Farmácia Nossa Senhora Aparecida. Farmácia Nossa Senhora Aparecida de Alhandra, desde 1996, fazendo melhor para melhor em lhe atender. Organização Rosália. Você sente a diferença. Se Deus fizer, Ele é Deus. Você está pensando em comprar rações? Vai em Franklin Rações, onde você encontra todos os tipos de rações e serviços veterinários e muito mais. Tudo num só lugar, bem pertinho de você, para melhor lhe atender. E aquele precinho, ó, que cabe no seu bolso. Franklin Rações fica localizado na Rua do Oiteiro, por trás do Colégio Renato. Vá lá e faça uma visita. Maiores informações você liga pelo fone WhatsApp 99198-0223. Organização Franklin. Realizar seu evento? Contrate Valson Sonorização 991465718. Aí nós temos som para aniversário, batizado, casamento, culto evangélico, onde você quiser. Valson pode chegar com a sua sonorização ou iluminação para o seu evento. 991465718. Valson Sonorização. Alhandra Peças e Lubrificantes, fica localizado na Rua José Marinho da Silva, perto à Academia de Vânia. Trabalhamos com mecânico em geral, fazemos troca de óleo, suspensão, freios, limpeza de bico, motor, fazemos reparo de caixa de marcha, direção hidráulica e elétrica. Trabalhamos com a linha diesel leve, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, tanto para carro a diesel e a gasolina. Temos várias promoções de óleo e filtros. Temos o melhor preço da cidade. Venha conferir nossos preços. Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e Pix. Fone WhatsApp 083-99104-3150 ou 99821-5040. Alhandra Peças e Lubrificantes. Em Alhandra você tem uma opção muito especial para você fazer suas compras. Eu estou falando de Kiko Supermercados, localizado na Presidente João Pessoa, às margens da PP034, em Nova Alhandra. Lá você encontra realmente o melhor preço da região e ainda o melhor atendimento da cidade. Grandes promoções, preços baixos de verdade, você só encontra em Kiko Supermercados. Vá lá e faça uma visita. Estamos esperando por você. Pensou em comprar barato? O nome é Kiko Supermercados em Alhandra. Cuida de mim, eu cuido de ti. Atenção, Alhandra, a Ótica do Povo está com grandes promoções esperando por você. Facilitamos seu exame de vista toda semana e temos descontos especiais. Grandes variedade de óculos e armações. É a pioneira da cidade de Alhandra, há mais de 15 anos, trabalhando com pontualidade e garantia. A Ótica do Povo está localizada ao lado do Banco do Brasil. Venha conferir nossas ofertas. Telefone para contato 3256-1436. Chegou em Alhandra a Rede Farmácia. Venha conhecer nossa nova loja com super preço e tudo o que você precisa. Medicamentos a preço popular, perfumaria, fraldas, itens para bebê e toda a linha de medicamentos que você precisa. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros, sem parcela mínima, no centro da cidade, na antiga pizzaria do Datinha. Você está pensando em construir ou reformar? Passa lá no Varejão da Madeira. Lá você vai encontrar madeira em geral. Temos tijolos, madeiras, cimentos, areia, brita, ferro, cerâmicas com grandes variedades e grande quantidade, portas, compensados, telhas, brasilites e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito e dividimos em até 12 vezes. O Varejão da Madeira está localizado na Presidente João Pessoa, no centro de Alhandra. Para mais informações, você liga pelo fone WhatsApp 083-99406-6580. O nome é Varejão da Madeira. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Alhandra agora tem Forte Laje, onde você encontra lajes, blocos, caneletas, comogóis, estacas, vigas, ferros, cimentos, brita, lajota para piso e muito mais. Estamos localizados na rua Presidente João Pessoa, número 10, próximo ao Hospital Municipal, em Alhandra. Maiores informações, ligue fone WhatsApp 0839-9979-5812. Ou 98193-4256. Eu estou falando da Forte Laje. O que me faz crescer, eu vivo. Na volta às aulas, Elo Magazine tem aquela promoção. Você precisa comprovar. O melhor preço e muita variedade. O melhor atendimento para te conquistar. Tudo em bolsas, carteiras e celular. Elo Magazine é o seu lugar. Tem novidades aqui, sempre o preço é baixo. Elo Magazine, venha pra cá. Elo Magazine, sem comparação. Tem o melhor preço da região. Material escolar, encontra aqui então. Não perca tempo, venha conferir. Encontre tudo que você precisa na Elo Magazine. Bolsas, carteiras, relógios, celulares, material escolar, cama, mesa e banho, itens para cozinha, brinquedos, TVs e muito mais. Oferecemos uma grande variedade em produtos e recebemos pagamento de boletos, água e luz. Visite-nos na rua Presidente João Pessoa, número 30, na cidade de Alhandra, Paraíba, ou ligue para nós. Telefone 839-9921-7424. A Elo Magazine é o lugar certo para encontrar o que você procura. Você chegando em Alhandra, você tá pensando em almoçar aquela comida deliciosa? Você tem agora o Gorducho Grill, restaurante e pizzaria, bem localizado no centro de Alhandra, um ambiente aconchegante para melhor atender você, cliente amigo. Localizado na Presidente João Pessoa, em frente ao Banco do Brasil. Faça-nos uma visita. Agora tem o Gorducho Grill, restaurante e pizzaria. Trabalhamos com delivery. Vai, faça uma visita. E apesar de não te comover, aqui a música não para. 87,9 é o maior sucesso. Que acabou comigo. Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir. A saudade de você visitar frequente, que nem a sua tia chata que irritava a gente. Ah, saudade da gente. Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta. A Julinha tá banguela e o Pedro só apronta. Eu já quitei a conta. Ah, falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler. E só na página 70 entendi você. Naquela parte onde diz que o amor é fogo, que há de sem se ver. Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Sei que agora deve estar

5:51. 87,9. Em todo lugar. Bora aí de divulgações pra cima, meu filho, que é pressão. ACM Divulgações, Custa Serrote Divulgações, Cientista do Grato, aquele abraço, meu filho, bora. Me dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo tempo, não tô recusando. Eu tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar e outra pessoa querer me usar. Elite Entretenimento, Irica Trios, Lobo Grife, a loja que me veste. Me dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo tempo, não tô recusando. O problema não é você. Eu tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Eu tenho medo de alguém me machucar. Tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar e outra pessoa querer me usar. Bora, Zona Cachorrão! Já selemos, meu fotógrafo, tamo junto! Aqui tem mais alegria todo dia com você. Rádio. Essa aqui é nossa, hein? Sofrimento correspondido. A gente tá se machucando um longe do outro. Será que vale a pena insistir nesse orgulho bobo? Não sei pra você, mas pra mim já deu. Se você não quer pedir perdão, tá aqui o meu. Aceitar não vale a pena insistir em outra boca quando o coração que é mesma. Você longe daqui e eu longe daí. Sabe, a pena que o meu aceitar. Não vale a pena insistir, outra boca é quando o coração quer mesmar. Você longe daqui e eu longe daí. Sabe, a única coisa que a gente ganha com isso, sofrimento correspondido. Você longe daqui e eu longe daí. Sabe, a única coisa que a gente ganha com isso, sofrimento correspondido. Você mede, a gente toca. Samai Wesley falando de amor. Nas ruas da cidade, pessoas andam, vai e vem. Comercial Artilar, localizado na rua São Pedro, número 48, no centro de Alhandra. Grandes variedades em elétrica, hidráulica, tintas e vernizes, ferramentas, abrasivos, argamassas e muito mais. Faça-nos uma visita e confira nossos preços e promoções. Nosso contato 839-9802-1282, WhatsApp, Organização Pereira e Bio Chocolate. Comercial Artilar. Não é preciso uma verdade nova. Gás. E agora não sabe como é que faz. Só ligar pra Chama Gás, que rapidinho vai entregar. Chama Gás, vai te conquistar. Tem todo dia na porta da sua casa, é rapidinho, é bom demais. A preferida é a Chama Gás. A preferida é Chama Gás. Sem gás, aquela comida bem gostosa. A preferida é Chama Gás. A preferida é Chama Gás. Disque 998-82-1085. Qualidade, rapidez e preço baixo. Chama Gás, Alhandra, Paraíba. Veloz.com, seu provedor de acesso à internet, tem uma novidade para você. Suporte técnico todos os dias e também temos a tecnologia fibra ótica em nossa rede. Confira nossas promoções de Wi-Fi grátis. Maiores informações 993-30-2297. Veloz.com, organização do amigo Dinho. Atenção, Alhandra e toda a região. Ailton Fotógrafo, agora com mais uma novidade pra você. Compra, troca e vende geladeiras de segunda mão, em perfeito estado de conservação. É isso mesmo que você ouviu, em perfeito estado de conservação. Vá lá e nos faça uma visita e confira o que estamos anunciando. Estamos localizados na rua José Januário Nunes, no bairro do Oiteiro, em sua residência. E para mais informações, você liga fone WhatsApp 083-998-91-3318. Repetindo, 998-91-3318. E ainda aceitamos todos os cartões de crédito. Alô você, lá da KM Autopeças, você vai encontrar uma grande promoção na troca de óleo. Você ganha o filtro grátis e ainda a aplicagem. Comprando os produtos Mouras, você concorre a uma bateria Moura de 60 ampere, uma caixa JBL e ainda um tanque cheio no valor de até R$350. E lembrando que estamos com a equipe de mecânicos especializado em motor, suspensão e elétrica. Dá uma passadinha lá na KM Autopeças. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes.

Atenção, Alhandra! Sua moto quebrou? É só ir em Quequel Motos em Alhandra, onde você vai encontrar grandes promoções para você. Trabalhamos com peças e acessórios e ainda aquela mão de obra que Quequel Motos sabe fazer. Lembrando, aceitamos todos os cartões de crédito, dinheiro e Pix. E lembrando, a promoção continua. A cada 10 troca de óleo, a 11ª é totalmente grátis para você. O nome é Quequel Motos. Loteamento Jardim de Alhandra. Excelente localização no bairro da Caixa d'Água. Lotes a partir de R$280 mensais. Loteamento Jardim de Alhandra. Obras já em andamento. Ligue agora 83 999 79 72 49. Loteamento Jardim de Alhandra. Garanta já o seu lote. Estande de vendas no local. Realização Novaes Mendonça e São Miguel Empreendimentos. Só as melhores. Blue Gold tocou. O me queres ou me deixas? Não dá mais pra conviver. Pra ficar assim contigo, eu prefiro te esquecer. Eu te quero, tu bem sabes, mas jamais posso aceitar este jogo de capricho do teu mundo. Pensar, me diga de verdade o que cê fez comigo, se eu sou seu amante ou apenas amigo. Quero me convencer, se ficou, já nem sei. Alguma coisa boa do amor que eu te dei. Me diga se mentira quando me abraçavas, e ao me dar teu corpo depois me enganavas. Se teus caprichos de sonhos são feios, já não me interessa com teus devaneios. Muitas vezes me arrependo, outras me deixo levar pelos vagos sentimentos do teu modo de pensar. Já não sei mais o que faço, e meu coração me diz: não me queres nem me deixas, e eu não posso ser feliz. E já não saber o que se passa comigo, pois tento esquecer de uma vez, não consigo. Não sei se desejo paixão ou loucura, ou mal tão grande que não tem mais curas. Porém te assegura que é chegado a hora em que ficas comigo, então vais embora. Teu jogo acabou, sufoquei meus anseios, já não me interessa com teus devaneios. Music. 6:14. 87,9. Tocando sempre os melhores sucessos. Confesse logo. Fale pra mim.